certo dia acontecerá. Que lindo dia será quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. Quando os céus se abrirem. Quando esse dia chegar. Toda a terra vai contemplar. Toda a terra vai adorar. O coro de anjos vai ecoar. Trombetas ressoarão pra despertar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quando o príncipe da paz retornar aqui, exterminará todo o sofrimento, implantará o seu reino de amor, vai restaurar o mundo com justiça e poder, o juiz do universo julgará as nações. Toda a sujeira do mundo existirá jamais. Não, não, não, não, não, não. Existirá jamais. Toda essa dor, todo o sofrimento existirá jamais. Toda essa lágrima, todo tormento existirá jamais. Vícios e drogas, corrupção, ah não, existirá jamais. Discriminação e repressão existirá jamais. Não, não, não, não, não, não. Existirá jamais. Vamos residir em um novo mundo, onde não há trevas, onde só há luz. Vamos pra casa do Pai. Vamos pra casa do Pai. Vamos pra casa do Pai. Vamos pra casa do Pai. Vamos pra casa do Pai. Sujeira no mundo existirá jamais. Não, não, não, não, não, não. Existirá jamais. Toda essa dor, todo sofrimento existirá jamais. Toda essa lágrima, todo tormento existirá jamais. Vícios e drogas, corrupção, ah não, existirá jamais. Discriminação e repressão existirá jamais. Não, não, não, não, não, não. Existirá jamais.